raciocínio frio, bolo verso pra cantar. A vida como ela é, sem maquiar, o pesadelo tá no ar. O sangue derramado é o veneno da minha rima. A ira do assassino na intenção de matar, que invade o cinema dando tiro sem parar. O detento rebelado, que reivindica a criança desnutrida, que chora por comida, na febre do ladrão, na ação de criminoso, que enquadra o carro forte na fúria com sangue no olho, o corpo degolado na beira do rio. É o filho da madame que se pá reagiu. A favela tá cercada no combate ao tráfico. O traficante tá na mansão e não no barraco. Tem farinha no navio, maconha no jatinho. Empresário promovendo prostituição infantil. Oitão engatilhado na nuca da burguesa, arrastada no farol, sem blindagem, sem defesa. Sua mercê de seu dinheiro, seu conforto. É atrativo pro ladrão cortar seu pescoço. Meu verso é verídico, doutor. Pai de família sem emprego, virou sequestrador. E você é responsável, bacana. Faz um brinde de champanhe, a tragédia humana. Vai chover na sua casa, latrocínio. Vai correr um rio de sangue no seu condomínio. Mas aí, se tem boy no caixão, não me deixa triste não, que aqui é o pesadelo que prossegue, ladrão. O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer. Tribunal, facção, não pague pra ver. Seja lá na sul ou lá na leste, ratatatá, o pesadelo aqui prossegue. O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer. Tribunal, facção, não pague pra ver. Seja lá na sul ou lá na leste, ratatatá, o pesadelo aqui prossegue. Ratatatá, o pesadelo aqui prossegue. Na fúria, na febre, na trilha do terror que o sistema oferece. Vacinoras, rastro de sangue, cartuchos defragados. O crime hediondo, homicídio qualificado. Aquele que mata o boy só quer comida no prato. Um trampo de faxineiro, no lerite e o salário. Sem luxo, duplex imobiliado. Diferente do político que rouba os cofres do estado. Campanha eleitoral, lava o dinheiro do tráfico. Do ladrão requintado, de terno engravatado. Dê seu voto pro partido do demônio. E vai ter luto, tristeza, muito sangue jorrando. Falta de escola, saúde e moradia. Descaso total diante da fome, a paz é a utopia. É inevitável, 5-7 é mão armada. Sequestro, relâmpago na coroa de caranga importada. Que espera que se desespera, na mira do oitão. Mas cala a boca vadia, que seu choro não comove, ladrão. O plano audacioso que desafia a autoridade. A mente criminosa que põe em choque a sociedade. O louco homicida que invade a mansão, que faz de refém o apresentador da televisão. Colocando uma arma na cabeça do bacana, leva seu carro, seu Rolex e sua grana. É o que o sistema impôs pra favela. Polícia, revólver, miséria. Mas aí, se tem boy no caixão, não me deixa triste não. Aqui é o pesadelo que prossegue, ladrão. O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer. Tribunal, facção, não pague pra ver. Seja lá na sul ou lá na leste, ratatatá, o pesadelo aqui prossegue. O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer. Tribunal, facção, não pague pra ver. Seja lá na sul ou lá na leste, ratatatá, o pesadelo aqui prossegue. Tribunal, facção, quadrilha formada. E Judas, cuzão, locomotiva não para. Atravessa o olho gordo, desloco o maxilar. Pega o queixo do chão e tenta me buscar. Sou soldado do inferno, prossigo na missão. Do berço ao caixão, a mesma opinião. A moda é pra cu, que sonha com status. Não quero dono de BMW, na beira do meu palco. Vive em Auschwitz, versão brasileira. Me esquivando das granadas, relatando da trincheira. O gambé lá em Baça, não tem nada no meu bolso. Vai se foder PM, aqui não tem troféu pra porco. Não foi em vão minha coroa pedindo comida. A estrada podre da vida fez de mim um homicida. Matando o boy com torpedo intelectual, condecorado pela favela Eduardo. Facção central, já quis a dona da boutique com dinamite. Mas hoje foda-se suas joias. Se eu meti subiche, não tô na cena pra ser prêmio Nobel da Paz. Só quero um velório com respeito e nada mais. Seu poço de petróleo, seu Chrysler Zero. Vira lixo no clique-clack da 380. Contraceno no cenário de destruição e dor. Na produção de terror que você financiou. Se não fosse o rap, também tava de use. Te enforcando com a sua gravata amarrada no lustre. O maloqueiro não se comove com boy se decompondo. Quem planta morte acaba morto, é a regra do jogo. O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer. Tribunal, facção, não pague pra ver. Seja lá na sul ou lá na leste, ratatatá, o pesadelo aqui prossegue. O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer. Tribunal, facção, não pague pra ver. Seja lá na sul ou lá na leste, ratatatá, o pesadelo aqui prossegue. O pesadelo tá no ar, sistema vai tremer. Tribunal, facção, não pague pra ver. Seja lá na sua